Vocês viram o trailer novo do Warcraft? Sim. Eu não. Olha, não? Eu comecei a ver, fez aquele esquema lá. Fui avançando e não vi inteiro. Sério? Sério. Por quê? Você achou o filme não promete, não é nada? Na verdade, te empolgou? Não te emocionou? Não me emocionou. E antes de ver, eu já peguei comentário ruim do que comentário bom. Caramba. Então nós temos agora uma nova categoria que são os críticos de trailer, né? É. Crítico de trailer, né? O cara, ele assiste o trailer, ele já sabe como é que vai ser o filme nem saiu. Não, é inacreditável isso aí, tipo, filmou bosta, sabe por quê? Porque não tem o não sei o que lá. Não tem não sei o que, não é igual, mundo não. Já dá pra ver naquela cena lá que não vai... Não, realmente tem filme que eles lançam muito trailer e acaba acabando com o filme. Um negócio desse é aqueles Vingadores, né? Vingadores, eles adoram fazer isso aí. Teve filme do Vingadores? Não era só aqueles pedaços que passavam no YouTube? Então, é o que eles fizeram, né? Tipo, eles lotearam o filme inteiro. Tipo, se você assistisse todos os trailers, você já viu mais da metade do filme. E bota a cena mais fodida do filme no trailer. Aí tipo, você... mas eu vi no trailer isso aí. Isso aqui era o melhor momento do filme? Dando spoiler total e horrível. Aí tem formou-se duas coisas. O crítico de trailer, certo? E o trailer do trailer. É, porque se você tem a cena principal, você precisa de um trailer pra passar esse trailer aí. É bonito. Isso, não tem? É, o teaser. É o teaser. Tipo, o cara te libera 20 segundos do que será o trailer do trailer do filme. Olha que bonito. Que você não entende. Agora faz todo sentido ter um crítico de trailer. Sim. Aí o pessoal fica se degladiando na internet e fala, não, mano. Já deu pra ver pelo trailer que vai ser o melhor filme de todos os tempos. Aí outros falam que vai ser o pior filme, a pior adaptação. Não, já superou o Senhor dos Anéis. É exagero, né? Os caras falam que vai superar Star Wars, né? É sério? Engraçado que nessa surgem os comentários desse portal também, né? Uhum. Eu acho inacreditável. Como é que a pessoa vai saber que o filme vai ser pelo trailer de algo que não saiu? Né? Que é uma prova... coisa... Deixa eu ver se... É muito aproveitar fanboy que já tem... O problema é coisa de fanboy, né? Porque eu não tenho como eu ser fanboy do Ben-Hur por acaso, porque não tenho... não tenho essas chariotes aí, não tenho... Uhum. Não tenho action figura dele. Uhum. O que é mais legal do que de 300. Não tem a série do Ben-Hur? Não tem. Fora que os caras não entendem que o filme do Warcraft, ele não é baseado no World of Warcraft nem no Warcraft 3, né? No primeiro Warcraft, né? Na verdade... Desde o começo. Exatamente. Os fanboys acham que é do Warcraft 3 e World of Warcraft. É, que o pessoal falou, não, que é ruim que não é o Warcraft 3. Não, eu tô entendendo, porque assim, quem que jogou Warcraft 1? Eu joguei. Eu joguei Warcraft 1. 1 e o 2, um e o 2? Uhum. No Windows 95. E eu joguei de Play 1 ainda. E você ainda dava a chamada dele no DOS. E você só tinha os humanos pra jogar. Você não podia nem jogar com orcs. Só orcs and humans. Orc versus humanos. Aí no 2 já tinha humanos. Dois tinha os Virmi. Orcs e humanos. Que era ruim pra caramba como falar, dublagem, né? Uhum. A Blizzard fez uma sequência bacana de Warcraft. Eu tô tocando. A voz da dublagem era bizarra, né? Em português só jogava em... inglês, porque era horrível. Em inglês também era esquisito, ele falava. Que já tinha, no 2 já tinha os orcs já. Você já podia jogar com os orcs. Aí o 3 veio com o pé na porta, soco na cara, né? Tinha tudo, né? Não, mas então, o 3, assim, por história, o 3 é muito mais completo. Então, eles misturaram, porque se você ver no trailer do filme, aparece o personagem do 3, né? Aparece o outro. Não, é que sobrevivem em toda essa era. É, então, eles aparecem, né? Mas, tipo, se você jogar um, você não percebe, né? Porque você pode jogar com os humanos. Pixels bonitinhos lá, né? Pode jogar com os humanos. Tudo pixelado, horrível. Aí o Clone falou que jogou. Você jogou também? Joguei um. Menos você sempre é o errado. Eu sou sempre o errado da história. Eu joguei só o 3. Eu joguei o 1, o 2 e o 3. É que ele não gostava. Por quê? Ele começou no 2. Não, que o pessoal começou a xingar muito o trailer. Não, porque vão falar do Warcraft 1. Cadê o Arthas e não sei o quê. Não, realmente, o Warcraft 3 é o melhor de todos até hoje, se bobear. Vou citar então uma coisa do Warcraft 1. Vocês lembram da Griselda? Griselda. Beleza. Nome sim. O nome da Griselda. Uhum. And they killed the traitor. Vou falar. Lord Lothar. Vocês conhecem? Vocês são especialistas em Warcraft? Só existe o Atlas? E eu não sou fã de Warcraft, eu sei disso. Então, baixa a bola. Fanboy de merda. É o famoso que só jogou World of Warcraft, porque era bonito os gráficos. É, então, é aquela coisa, né? Só conhece a coisa porque popularizou, né? Falando, os cara, eles conseguem falar que o filme vai ser bom. Só pelo trailer. Uhum. Pelo trailer. Aí, tipo, tem um filme que eu assisti por causa do trailer. E, pessoal conhece muito, vê muita coisa de trailer. Então, tem até classificação disso daí na internet. Tem classificação assim, de trailer? Filmes que o trailer faz você assistir o filme, mas necessariamente o filme não é bom. Não que eu tô falando que o filme vai ser ruim. Aí já é um outro problema. Se o trailer tem que ser melhor que o filme... Então, tem muitos filmes que eles conseguem colocar... Eu acho que era esse daqui, ó. Que eu falei assim, ah, o... Nossa, o filme eu já assisti. Então, o filme não é bom. Mas o trailer é. Filme de Sessão da Tarde. Então, eu não sei se é esse daqui, se esse trailer é esse o trailer, né? Lembro que foi pelo trailer que eu falei assim, mas quando pegou o videocassete, né? Uhum. Eu não sei se era esse daqui. Ah, acho que é esse daí mesmo, ó. Uhum. Parece legal, né? Puta, o filme é mais mó parado, não acontece nada. Esse ator aí fez uma par de filmes em Sessão da Tarde. Você quer que acontece coisa em filme de surfista? Não, mas pelo trailer. Olha o trailer. É, o trailer é mó movimentado, o filme dá vontade de dormir. É. Não, lembra que tipo, nossa, não acontece nada. É tipo, o trailer é todas as cenas que é boa, o resto é tudo ruim. É aquele negócio, história ruim, é tudo ruim. É Bolo Young? Nossa, eu tava com Game Gear. Então, eu lembro que era por causa dos primórdios do videocassete, que eu ia alugar com meu amigo pra filme pra assistir na casa dele, de videocassete. E hoje vocês têm Netflix, pra dividir com os amigos. Você vê que o filme é pastelão, certo? Uhum. Mas você imagina que seja razoável pra assistir porque é pastelão. Aí você acha que tinha um filme é parado. Não tem piada nenhuma. As piadas não tem graça, é um filme parado. Tipo, não acontece nada. Você pensa que vai ter aquela. Como fala? Emoção do começo ao fim, de aventura. Como fala? Aventureiros do Bairro Proibido e Drink no Inferno. São os filmes nada a ver. Você assiste e você fala. São foda, né? Tipo, é esse tipo de coisa. Você pensa que vai ser a mesma coisa. Não. É, e Drink no Inferno nem pode ir nessa categoria. Agora tem até uma série no Netflix, já viu? Então, pra você ver, tá pra ver como é uma coisa estranha. Vamos ver. Aí o pessoal fala, ó, Raiden, Deus do Trovão. Daí o pessoal assiste o Aventureiros do Bairro Proibido. Olha o Raiden. É, descobre que ele tá de... Então, eu acho que tiraram de lá, né, a ideia. Fácil. Bom, mas filme bom mesmo. Vocês já assistiram Sci-Fi? Aquele canal bacana? Puta, lá é o campeão de ter filme bom. Lá é o campeão de ter filme bom. Eu vi um filme... alguma coisa com jacarés e dinamites. Jacarés e dinamites. Do naipe do Sharknado. Mas era tipo... Megalodon. Aligartado. Alguma coisa do gênero. Tirando do saco. Megalodon. Tipo essas coisas. Quase isso. Eu sei que os caras, eles colocavam dinamite nos jacaré gigante e explodiam, e eles se dividiam em quadradinhos exatos, igual do Minecraft, e voavam pra todo lado os quadradinhos. Eram pixels? Era o jacaré explodindo pixelado. Nossa. Esse filme era bom, hein? Consegui assistir uns 3 minutos. Caraca. É, você podia ter feito o miojo. É igual o Pixels, por ver, né? O Pixels eu vi no cinema. E você pensa que é mó? Não, eu vi porque... Não, o Pixels eu vi aquele dia lá que eu... Eu tô dando uma olhada, né, mas vocês querem ver o filme Cobras, 1982? É bom esse, hein? É bom. Não, pelo nome você sabe que é bom, ó. Cobras. Ó, o Minotauro ali. Kazumi Vingança, a Vingança. Acho que era esse, hein? Ah, eu não assisti a luta final, ó. Agora vocês podem ver que o filme é bom. Vamos pegar um resumo, ó. Começa a história. Gostou, né? Sentiu lá. Uhum. Poder da fala. Cara de camisa florida. Do nada. Uhum. Na rua acontece isso daí. Na rua só quebra pau. É. Do nada. Ninja francês. Esse tá no tema porque é os filmes ruins. Bem, vamos lá. Eu sou o Paulo Carvente. Sou Eduardo... Um it na cara. E por que estão fazendo isso por no final? Eu sou o Vanderlei Gomes e também não entendi. Eu sou o clone e caí de um Jeep andando. Puta que pariu. Depois do GPS que tava desatualizado, agora um Jeep andando. E nós somos os extremistas com moderação. Com limão. Vamos falar de filme merda? SBT também era campeão em falar só filme ruim, né? Não, mas salvava. Querida Encolher as Crianças. Passou quantas vezes no SBT? Não tinha uns que era bom, se você for ver. Desde 1989, fazendo esses mesmos enredos, né? É tipo American Ninja, né? Passava na Band, Ninja Americano. Ninja Americano 2, 3. Era Sessão Kickboxer. Sessão Kickboxer de cinema. Horrível. Aí você só tinha essa opção, né, de assistir, né? Ou você assistia isso ou esperava sábado pra assistir Emanuele. considerável. Então, né? E tem os ruins que é bom, tipo o Ataque dos Vermes Malditos. É bom, pior que é legal. Cidade tem 18 pessoas. É. Não pode fazer barulho. Porque os vermes são malditos, é isso? É, eles vêm por baixo da terra, eles saem. Enfia a cabeça fora da terra assim, saem uns tentáculos. Com umas bocas assim. Aí pega as pessoas, puxa e come as pessoas. Aí eles entram nas lojas, tem umas cenas de ação e emoção pra ninguém botar defeito. Teve um que eu vi de roteiro original, foi o que eu falei que deu uma crise de Donald em mim. Que assim, ó, pensa num roteiro bacana, ó. O filme chama O Grande Truque. São dois mágicos que deu errado, sabe, aqueles bagulho igual do Houdini, que eles se encaixam dentro da... Do Houdini. Eles tentam fazer a pessoa desaparecer, aí entra a mulher do cara, entra na gaiola de água, não consegue se soltar e morre. Aí os caras se separam e viram mágicos rivais ali, um tentando roubar os truques do outro. Aí a briga vai tão feia assim que os caras começam a tipo, apelar, um tenta dar tiro no outro, os caras começam a se bater fisicamente, até que um acha um truque assim sensacional. Ele entra numa porta e sai na outra... em questão de segundos. Aí o cara fica brigando, como é que faz isso, como é que ele faz aquilo, precisava saber o truque. O truque é o seguinte, o cara tinha um irmão gêmeo. Mas esse não é o ponto forte do filme. O ponto forte do filme é que o cara fica tão bitolado em descobrir o truque que ele acha o Tesla e faz constrói uma máquina ali que clona as coisas, tá ligado? Ele entra na máquina e sai um outro dele do outro lado. Aí o cara, pra apresentação, ele entra na máquina de clonar, sai do outro lado e mata um clone. Acabou? Era isso o filme? Era isso. Peraí. Pra mim o filme acabou ali quando ele descobriu a máquina aqui, de clonagem. Você ficar mais inspirado. Construiu uma máquina foda só por causa de um truque. O truque feio. E o cara que morre? É assim o filme? É quase isso. Mas é o seguinte. O cara tem uma máquina de clonagem. E ele clona ele mesmo pra poder ficar se matando. Pra fazer a apresentação. Tipo, o cara descobriu uma máquina mó foda, faz um truque e faz uma merda dessa. E o cara fica fazendo merda. Tipo, porra, se dá uma máquina de clonagem pra mim, eu com a tua aliança de casamento, daqui meia hora eu tenho uma tonelada de ouro. Virou igual videogame, né? Você começa a bugar o sistema. Começa a bugar, você começa a fazer qualquer coisa. Menos eu mesmo me clonar e ficar me dando um tiro a cada final do espetáculo. E tem um episódio do Homer que é assim. Não. É um episódio Simpsons assim. É, tem um episódio Simpsons que é assim. E os caras fazem mó drama, porque ele entra na máquina de clonagem lá e fala, pô, eu nunca sei se eu vou ser o cara que vai morrer ou o cara que vai sobreviver. Você acha muito filme bosta. Querido, Encolher as Crianças. Esse dos ratos, qual que é a moral dele? A moral é o seguinte. O que é? Ben e os ratos, como que é? Ben e os ratos assassinos. Dos ratos assassinos? Uhum. Assim, ó, aquele menino tá com câncer e tal, eles acabaram de mudar, que drama, o menino tá morrendo, aí o pai deixa, não pega pesado com o menino, né, o menino não tem amigos, né, por causa disso aí e tal, não sei o que lá, aí tem uns ratos lá, que é uma infestação de ratos, que o cara é assassinado, depois o policial vai lá pra investigar também, o policial é assassinado também, porque a gente sempre faz assim, né, vai um de cada vez. E quando o outro vai salvar o outro... Ah, ele morreu! Aí, aquele filme, o cara chega a dar tiro de revólver, tiro de 12 no rato. No rato. E não dá conta, muito rápido. E acaba morrendo. Pensei que não ia dar dano. É, então. Aí, e começa assim, aí tá a infestação, os caras querem dar um jeito de se livrar do rato. Aí, sem motivo nenhum aparente, o menino tá brincando, vem um rato, ele faz amizade com o rato. Coisa comum. Não, sem motivo nenhum, entendeu? Simplesmente ele cai lá e ele consegue conversar com o rato. O rato fala com ele, entende? Aí, qual é seu nome? Ah, é bem, não sei o que, não sei o que lá. Aí, e assim vai desdobrando. Aí depois tem aquelas tramas, os ratos começam a causar mais merda. Começa a atacar supermercado, não sei o que lá, matar pessoas, não sei o que lá, e o rato é amigo. Bom, pra mim, todo filme que tem animal que fala já vira bosta. Não, mas ele não fala, ele faz kikiki, que o moleque... Isso mesmo! O moleque tem problema mental, então. Aí a moral é essa, e com a música do Michael Jackson no final, que é muito emocionante. Vocês já viram algum filme de cachorro que fala ser bom? Só quando é desenho animado. Nem desenho animado. Oi, Scooby-Doo. Até hoje eu não entendi se o Scooby-Doo ele realmente fala. É, isso daí é uma. Se coisa tá só drogado. Se chamar cunhado? É. Eu acho que não, porque acho que Hanna-Barbera eles não estavam fumando maconha quando fez o desenho. Fizeram desenho pra criança, então eles não estavam pensando na maconha, entendeu? Acho que era uma teorias conspiratórias, né? É, quem tava ligado nas substâncias tóxicas era o cara que fez o filme da coisa, né? É. Ele punha qualquer coisa na boca. É, que é aquele negócio. Coisa stuff, como que era essa parada aí? Então, eu lembro que eu vi uma no vez. Caso, assim. No caso, aquele negócio. Pra não chutar o pau da barraca, o cara ele saiu e ele come gelo, ele come um pouquinho daquela coisa por acidente. Não é necessariamente ele viu um troço borbulhando, gosmento, que daí aquela. Não, a coisa, você tá andando num parque. Literalmente, você vê uma porra branca na rua. Então, você vai lá e come. Entendeu? O cara começa a comer, o negócio tá no chão, né? Minando então, no chão. Não, ele come por acidente. Aí ele fala pro amigo, nossa, mas isso daqui é gostoso. Bom. Come aí. Eu não, você tá louco? Daí ele cata, insiste. O cara come e acha bom. É igual aquela piada lá, se eu te desse R$1 milhão, você dava o cu? É meu dinheiro! É meu dinheiro, né? Então, aí que negócio, os caras comem e tal. Aí tem um menino, né? Sempre tem um menino que repara e ele descobre que ele vê aquilo lá se mexendo. Aí o que acontece? Ele joga fora e aquilo ali cria, tipo, que nem um controle mental nas pessoas que comem, entendeu? As pessoas ficam viciadas e por aquilo lá começa a controlar a mente das pessoas. Aí ele meio que come, é igual, parece que eles tiraram a ideia da Coca-Cola. É o Slurm? É, eles fazem uma citação à Coca-Cola. Então, Slurm com certeza foi baseado no filme da coisa. É. Então... Futurama, né? É, então. Slurm. É, então. É, de certa forma, o filme contribuiu pra fazer coisa ruim. Entendeu? Aí o que acontece? O negócio lá da coisa, né? O menino ele descobre, né? E aí esses filmes acontecem naquelas cidades afastadas, pacatas. E aí que negócio? O cara quer fazer distribuição mundial do produto. Da coisa. É. Começa a minar na neve. Então, aí lá, é né? Aquele negócio. Aí aquelas. As pessoas. Tem um cara, né? As pessoas que sabem, né? Descobrem, né? Por acaso. E mais um menino, né? Que descobre da influência maligna do negócio. Parece que ele é de outro planeta. Sempre é de outro planeta, que é a melhor explicação possível, né? A não ser que eu explique isso aqui. Ah, veio de outro planeta, já era. Então, tá explicado. Eu acho que era outro critério bacana. Eu não sei se era também. De outro planeta mesmo. Outro critério bacana pra eliminar filme, assim, quando você vê se já é bosta ou não. Tipo assim, se tem uma criança ou adolescente que é mais foda que a inteligência dos Estados Unidos. Sim. Tipo, ele resolve todos os crimes e todos os mistérios que a polícia não resolveu. Ele tá sabendo de tudo, ele viu tudo, ele é testemunha absoluta de tudo. Já é outro critério pra mim. Entendeu? Que transforma um filme bosta. E os adultos são idiotas, simplesmente enfiam qualquer coisa na boca. Pegam espuminha no chão. É, tipo... O papelzinho pra comer. Lembra aquele negócio que você falou? Ah, mas isso daí é muito coisa. Lembra aquele caso que você falou da barra de brilhante? Vamos pôr no... É o Césio 137, então, posso crer. Isso daí não é o filme. O que aconteceu, né? Não é filme, foi vida real, né? O pessoal, o estado do Césio 137, se eu não tô enganado, é o seguinte. O Césio, ele tava num aparelho de raio-x lá em Goiânia. Goiânia, Brasília, sei lá. Aí os caras pegaram... Chama de Tocantins. No centro-oeste brasileiro. Você fala Goiás, é o seguinte, né? Eu lembro, isso daí me faz lembrar até o fato que porque o meu livro de estudos sociais da quinta série... Estudos sociais, ele não existe. Ele era antigo, mas a versão era a mesma. Então, o que eu falo, eu tive que pegar uma canetinha e riscar Goiás, escrever, acho que é... Qual era o estado de baixo? Você tá confundindo com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Não, eu lembro que teve que cortar o estado no meio. É, o de Mato Tocantins. Grosso. Mato Grosso, de Tocantins. Uhum. É. Então, aí retornando ao Césio... Então, eles acharam uma máquina de raio-x, abriram ela e descobriram um negócio que brilhava no escuro lá. O que, que será que era? Entendendo uma máquina de raio-x. Né? Era o Césio. No mínimo, alguma coisa muito radioativa, você espera. Gente. Exatamente. Aí começaram a distribuir na cidade, deram pras crianças. As crianças ficavam brincando de jogar pra cima, assim, poeira mágica, né? Aí colocavam na cachaça, não sei o quê. Só você criou uma nuvem radioativa no Brasil e chegou quase aqui em São Paulo. A menina, a filha do cara que achou isso aí, ela acho que era um carroceiro. A menina foi enterrada num carro, num caixão de chumbo. A não sei quantos metros de fundura concretada, não pode nem... Não pode abrir a menina, porque ela deve ter... Ela deve tá brilhando ainda. É. Tá brilhando até agora. É, a coisa é mais ou menos por aí. Então, né? Entendeu? Se for ver, você não pode desconsiderar 100%. E eles fazem aquela citação da Coca-Cola também. Fala, ninguém sabe do que é feito, todo mundo consome. Aí a trama... É aquela coisa, talvez seria um filme bom se fizesse um arranjo bom. Eles colocam uma coisa muito sem sentido, né? É que eles tentam deixar o negócio sério num negócio que não é pra ser sério, é pra ser pastelão e eles fazem um negócio sério. É aquele negócio, isso não foi uma pegada boa. A ideia poderia ser interessante, mas eles zoaram, né, a ideia. Tanto que colocaram colocaram depois um sargentinho aposentado, um capitãozinho aposentado... Põe aquelas músicas tipo do Ponte do Rio Quai, do Tila. E tipo, os caras tudo. Uma milícia que tá se preparando pra esse momento. Eles são tipo os republicanos. Os republicanos, os caras que estão comendo a coisa são republicanos. Era alguma coisa assim. Temos que acabar com eles. Aí eles arrumam ajuda desse maníaco louco, isolado, que tinha dinheiro e era. O coronel, sei lá, alguma coisa influente, pra ajudar eles. Aí eles têm um exército pra lutar contra as pessoas que estão dominadas pelo Stuff. Que bom. Bosta. Então, sabe, aquele negócio poderia ser uma coisa boa, mas não é. Aí é aquela coisa, ele fica um clássico dos trash. Clássico trash. É, tipo, se você for ver, ele tem uma certa influência em muitos filmes ruins. Ah, falando de trash, você viu que tá em alta agora o Zé do Caixão, né? É? Uhum. Então, voltou, tá com exposição no MIS agora essa semana. Acho que vai ter um filme da história dele. Vai ter um filme da história dele também. José Canjica Martins. Não, mas o Zé do Caixão, ele, assim... Eu não gosto desse filme aí. Ridículo. Eu acho genial. Eu não. É, ele fez não assisti pra muito. Ser trash. É, então, não, ele parece uma mistura de filme nacional com trash. Genial. É tipo a Regina Casé. Nossa, a gente estragou mais ainda. É genial. A Regina Casé devia trabalhar no Zé do Caixão. Eu acho enquanto cinema genial. Você partir do princípio que ele fazia tudo sozinho e foda-se, se você gostou ou não gostou. Vamos Mazarop, fazia tudo sozinho, vai tomar no cu todo mundo aí. Vai se fuder tranquilo. Gostou, quem não gostou, vai tomar no cu. É. Mazarop era foda. O Mazarop, uma vez eu vi que a cultura gosta de passar Mazarop. Uma vez eu vi Mazarop. Eu vi um que ele entrava no Museu do Ipiranga de noite e conversava com Dom Pedro e a Princesa Isabel. Eu, porra, mas isso não é o Ben Stiller que faz isso aí? É. Uma noite no museu? Era uma noite no museu. É, então pra você ver, né? O Mazarop fez muita uma noite coisa. No o pessoal museu. Fala que genial, mas já tava lá muito 1538. Tempo atrás. Aí ele entra, pra entrar no museu, ele tá fugindo com os contrabandistas. Aí ele passa por dentro do telhado e cai dentro de uma sessão espírita. Mazarop. Que mesa branca. Era tipo Hermes e Renato daquela época. É, mata que todo mundo do coração. Qual que era? O negócio de Mazarop. Você não, aí os caras. Você tá aí? Tô! Aí, pô, cara. O negócio do Mazarop, eu só lembro aquele negócio que falava que ele tava com o diabo no corpo, não sei o que se fala, é o padre. Padre lá, vou lavar o negócio. Aí que não sei o que é, tava balançando lá, daí cai pó de mico no padre. Aí eu falo, nossa, o diabo tá tomando o diabo tá atacando o padre. E o padre se coçando assim, coitado do padre. e o padre se coçando assim. Uhum. Eu falei, tipo, é na época que as piadas simples eram engraçadas. Uhum. Tipo, é uma coisa até meio Chaves. O Chaves fez as piadas simples voltarem então, a ser engraçadas por um então, tempo. Teve um desses aí que ele passou o filme inteiro querendo ir pro cinema. Ele morava no interior do Nordeste e o sonho dele é assistir cinema. Passou o filme inteiro, vou assistir cinema. É que se você pega esse negócio de filme ruim, você pode pegar exemplo de muito filme nacional. Daí tem pessoal, não, que não sou grande, sou relato. Eu falo assim, ó, filme nacional tem muitos que não são ruins, mas faz uns arranjos e umas sketches que não. Parece que não tem continuidade com a trama. Parece que eles colocam umas coisas que. Eles picotam a Zorra Total e colocam no meio. É, então, sabe, ele coloca uma coisa que não tem uma explicação. Não nenhuma. Existe. É, tipo. Que nem o. Já assistiram e aí comeu? Não. Então, se alguém assistiu. Não. Não sei se vai ter a mesma ideia que eu, mas eu acho o filme muito machista, né? Muito maldoso, assim, comigo. Eu acho um filme machista. É, vai ver que é aquela lance de que nem stand-up. Se você vai fazer stand-up lá, você pode falar um monte de coisa que ninguém vai falar nada. Mas dependendo de onde você fala, você vai preso. Não, você assistiu o filme, você pensa, você fala, os caras é meio machista no filme. Né? Cenas do filme te dá essa noção. Tipo, os caras falando no bar, tipo, que catou a mina, que fez isso, fez aquilo, falando que mulher só serve pra isso, tipo, nessas pegadas, e uma pá de mina do lado, tipo, escutando. A mina pega e fala pro cara, ô, dá pra separar, tem mulher aqui, o cara, tipo, foda-se. Aí depois você vê o cara falando, aí mostra a cena de uma mina fazendo, né? Se você não for considerar, tem muita coisa assim real, eles estão falando. Não, sim, é real, mas o jeito que eles colocaram é mais só pela visão dos homens. Ah, sim. É, mas provavelmente é meio machista esse bagulho, né? Tipo, deixa as feminazes atacar o filme. Deixa a feminazes dar dislike e criar blog. É, pior que criar blog, né? Ah, então. Acho que já fizeram isso. Falou de stand-up, né? Não tem como não falar de stand-up sem mencionar o Rafinha Bastos. É, então. Pra mim, ele foi um cara que foi genial, mano. Foi o único cara que contou a piada tão ruim, mas tão ruim que ele quase foi preso. É sensacional. Mas esse cara no filme, velho, acho que não ia dar certo, não. Foi preso por quê? Porque a piada foi uma merda. Acho que o diretor ia expulsar o cara antes de terminar o filme. Mas acho que o campeão dos filmes bosta que eu lembro de assistir era um que o Telecine ele cansava de passar. Teve uma época que ele começou a passar e parou. Aliás, não parou de passar. Que acho que era a Perda da Inocência. Aquele da galinha? É, do carinha da galinha. Ah, eu confundi aquilo com Kids. É, Kids era uma bosta também, passava na Band. Aí o. Que o outro bate no outro com skate, né? Ô, louco! Aí tem a cena de sexo na piscina, não é? É. Ui! Era uma bosta, a Band adorava passar. Esse aí da Perda da Inocência, o cara da galinha lá que ele tem é retarda. Aí ele cria uma galinha. É que lá, se for ver, não é muito ruim. Ele é só uma bosta mesmo. Porque as histórias que você escuta por aí. Eu já vi, como falar, do cu da galinha mais quentinho. Uhum. Daí fosse assim, tipo, lá no Japão, o pessoal reunindo em grupo assim pra falar. Sobre esse assunto como fosse o assunto da semana. Uhum. Aí eu me excluí, porque eu não tinha o que falar. É, só não tinha galinha. É, não tinha galinha. Não tinha galinha nem boi. Nem boi. Aí é aquele negócio, eu aprendi de tabela. É um aprendizado que você ganha mais na vida que você não vai fazer falta. É. Mas você aprendeu o que é melhor, uma galinha ou uma cabra? Então, o pessoal falou que é vaca. Vaca? É, as cabras são mais apertadinhas. Segundo as informações que eu tenho. Uhum. E me passaram. Aí o cara falou também que o cu da galinha é mais quentinho. Aí o cara explicou assim, não, você vai lá na vaca, você levanta o rabo, aí você tem que tomar cuidado que às vezes ela mija em você ou caga. Mó perigo, hein? É, tipo... Aí o pessoal pode falar, que nojento, não sei o que... Era o assunto, né, que eu podia fazer. Eu só tô fazendo uma citação. Tipo, você sai de perto e deixa os caras conversando. É, então, você deixa os caras conversando, assim. Mas mesmo aí eu falo, mas como você tá sabendo se você não ficou lá? É que os caras ficavam falando direto. Sabe, tipo... Era o assunto recorrente. É. Sabe que nem você tem seriado que você nunca assistiu, mas você sabe a história de tantas pessoas ficar falando perto de você? Então eu me sentia muito excluído no Japão, acabei vindo embora. Você não queria comer cu de galinha, vaca ou cabra? É, tipo, nunca foi uma coisa do meu interesse, mas parece, pelo que jeito que eu via as pessoas falar... Mas e peixe? Peixe você experimentou? Peixe sem dente. Peixe sem dente, de preferência. Então, aí esse filme, ele segue essa linha, moleque retarda. Aí só sei que não sei o que acontece, que um dos colegas da escola dele lá faz ele vestir de noiva e estupra ele. Não, isso daí seria o caso vestido da mãe dele. É, vestido da mãe dele. A mãe dele morreu e o pai dele era muito distante e ríspido, né? Sim, o moleque então era retarda. Então ele não sabia lidar com ele. Uhum. E o menino, ele gostava muito da mãe dele, sentia muita falta. Sim. Ele não sabia se lidar com isso. Aí ele vestiu o vestido de noiva da mãe. Ele guardava as roupas da mãe dele. Uhum. Aí tinha aquele negócio do outro rapazinho, né? Uhum. Aí tipo, ele já andava de turma, só que ele é pessoal humilde, né? Uhum. Ele limpava pasto, fazia esses negócios, né? Aí tipo, ele saía com aquelas turminhas legal, né? Uhum. Os zoeiros. Zoeiros. Aí, tipo, o pessoal às vezes chegou e começou a zoar ele, porque tava limpando com esterco, esse negócio. E por acaso ele acaba ficando amigo do cara. Uhum. Aí que tem essas... Essa cena bonita. É, tipo, é aquela coisa, não tinha mulher, não tinha nada e tal. E acaba dando uma escapadinha, né? Tanto que depois o cara não queria mais, né? Aí perguntava, por quê? Porque isso daí é coisa de gay. E eu não sou gay. Apesar de eu ter... gostado. Quem gostou foi o que deu ou o que comeu? O que... Não... Não. Eu não sei isso daí. Se eu ter gostado, eu adicionei. Mas que não, era... qual que não queria mais? Não, porque se você for analisar essas coisas de bizarrice, o que você recebe de WhatsApp, o pessoal só tira a cara? Não, no WhatsApp é bom porque você recebe com a cara. Ah, é? Aí eu só lembro desse filme aí que tem a célebre frase: tem gosto de xixi. Ah, sim. Nossa. Como você sabe se tem gosto de xixi ou não? Provando. Então são duas coisas bizarras. Ele provou o xixi e colocou a boca em algum lugar da onde sai xixi. É. Aí o ouvinte, ele vai subentender o que acontece nesse filme bonito. E no final ele mata a galinha premiada mordendo a cabeça e arrancando fora. É. Tipo... Um problema maior que das pessoas... O estilo Ozzy? É. Que horrível. Só que o Ozzy estava drogado e ele pensou que era de plástico. Ah. É. E ele parou o show. Pra verificar se era de plástico? Não, ele parou o show e foi tomar vacina de raiva, né? De rábica. Caralho. Já pensou, você tá fazendo negócio, morde o bagulho. Nossa, era vivo. Puta, tava vivo. Que o pessoal faz mó, não. O Ozzy, ele come todo show. A cabeça de um morcego vivo. Não, jogaram um morcego, ele pensou... Jogaram um morcego de plástico. É. Aí foi lá, pô, só zoão mesmo. Pegou e mordeu, tava vivo. Aí parou o show, foi tomar a vacina antirrábica. Porque não sabe de onde... Porque essas porra transmitem doença, né? Lembrou o final do Little Nick, né? Little Nick? É, o filme que é um cara que é filho de um anjo com um demônio. Nossa. Só que o cara é meio retardado, assim. Uhum. E Pequeno ele Nick. Tem um objeto lá, uma bola, que é capaz de salvar o universo. Lembrei, do demônio. Little Nick. Que a mãe dele é... Nossa, SBT. Esse filme era foda. SBT é... Que a mãe dele é uma anja mogata. É. Aí o objeto mágico era o Ozzy. Era o Ozzy. Voltando em filmes que você parou de ver no meio, acho que na vida inteira só teve um filme que eu parei de ver no meio, porque tinha filme bosta assim que você... né? Mas eu baixei o filme, fiz o download, comecei a ver, eu virei assim, não dá pra continuar vendo isso aí. Que mesmo o filme sendo ruim, eu vejo até o final. Eu tenho essa mania, tipo uma... Eu assisto o filme nacional. Como é que fala? Você quer ter... Uma tipo... tradição. Você quer ter certeza que... Não, você só, pode dar, opinião se você viu inteiro. Né? Então. Não é? Então. Você quer ter certeza que vai ser uma merda, né? É. Tirando o filme que... Você espera que tenha uma salvação? Pois é. O nome do filme é A Entidade. O pessoal aluga um apartamento. Ah. Aí tem uma menina do Satanás que fica lá dentro do apartamento. Mas é tão mal feito, tão ruim, tão clichê, tão... Você já viu isso em algum lugar e não tem graça e não tem medo e não te dá sensação nenhuma... Que eu parei o filme no meio, que tipo, eu tava fazendo qualquer coisa menos prestando atenção no filme. Já fez isso? Você tá fazendo qualquer coisa menos prestando atenção no filme? Começa a brincar com o buraco da camiseta? É. Começa a brincar com um garfo na mesa, assim. Fingir que é carrinho, sei lá. Tipo. Aí eu parei. Esse filme era bom, hein? Não, era horrível. Horrível. Começa a arrancar a sobrancelha. Começar, mas tá fora, assim, vou tirar isso daqui. É. Você vai no banheiro 10 vezes. Aí eu parei e me arrependi. Foi o primeiro filme que eu não terminei de ver na minha vida, assim. Mas como é que ele acaba? Surpreendente. Deve ser surpreendente. Quase, hein? Pensei que você tinha assistido até deve o final. Deve ser surpreendente. Nunca mais nem corri atrás pra ver. Bota os links desses filmes horríveis. Alguns, os que achavam muito... bom, por aí. Que o Vanderlei curtiu o Monstro do Armário. Nossa, Monstro do Armário. Bom pra caramba, Deus é pai. Então, aquele lá não consegue nem enquadrar no ruim. Aquele lá é ultra horrível. Mas o que que é? É trash? Qual que é a pegada do Monstro do Armário? Aquele negócio que o armário abre, a pessoa... Sai um monstro. Sai gritando. E aí depois você só vê, tipo... Monstro barrigudo. Tipo, né? O armário tremendo e voando as coisas. Roupa assim pra fora do armário, assim. Tipo, tá matando a pessoa. Nossa, lá dentro. Porta dos Desesperados. É. Aí, que negócio lá, até aí tava horrível. Aí, como é que é o negócio que o Vanderlei falou? Eu dormi e o Vanderlei continua assistindo. E ele falou que... Oh, se liga só. Olha, o cara tem um... Tira o óculos, as ele pessoas um poder, se apaixonam. Que ele tirava óculos, a mina se apaixona pelo cara. Aí normal, tudo, tipo, essas coisas. O cara nada vira bem. Ultra galã, tá ligado? Aí, até, óculos. Até aí, tipo, até bem. Muda a música, tipo. É. Tipo, ele vira o Reinaldo Giannichini. Então. Só porque tirou o óculos. É. Até aí tudo bem, né? É. Então, ele faz isso aí com o monstro. Aí o monstro apaixona por ele. O monstro começa a proteger ele. Aí, tipo, o monstro precisa, acho que, entrar no guarda-roupa pra recarregar as energias, né? É, tem que destruir todos os guarda-roupas. Aí, vamos, general, lá. Vamos fazer, assim, uma simples ideia. Vamos mandar destruir os guarda-roupas do mundo inteiro. Aí você vê todo mundo quebrando os guarda-roupas, ninguém mais tem guarda-roupa. Aí o monstro começa a morrer. Acho que nessa categoria o filme foi feito pra ser ruim mesmo, né? Foi mesmo, porque é ruim. É filme antigo, né? Sabe aquele filme que os caras querem fazer piada, mas nem... É tão infame que nem a piada sai. Tipo, vamos fazer um filme bem ruim. É, e tipo, o monstro que é ultra indestrutível morre no meio da rua, carregando o amado. É, carregando o cara lá, que ele se apaixonou pelo olhar do cara. Era uma fêmea. É. Sei lá, né? Nem mais ou menos. Então, nem tipo, sabe aquela coisa mais que você fica até com vergonha de comentar? Uhum. Que nem aquele negócio que eu falava lá, dos mutantes lá, dos caminhos do coração. Eu ficava com vergonha de assistir aquilo lá. Sabe quando você fica com medo que alguém apareça e vê que você tá assistindo? Aí você fala assim, nossa, será que ele gosta dessas coisas? Aí tipo, você se incrimina, tá? Uhum. É o que eles falam de... É, mas todo mundo já assistiu. Guilty pleasure. É, todo mundo então já assistiu aquilo. Que é o prazer da culpa, né? Ó, tradução livre. É legal essa tradução livre. Mutantes tatuados de Beverly Hills. Esse acho que foi o único filme. Esse foi realmente o único filme que eu parei no meio. Outro que o SBT gostava de passar também era aquele do robô do exército, que vinha com o chip do exército e colocava a faca da cozinha no disparador. Acho que era Revolt, não? Evolve? Não. Nossa, esse eu não lembro. Vocês chegaram a ver isso aí? Tinha um filme que eu assisti que ele virou um viral depois, uma cena que explode a cabeça da velha com uma bola de basquete. Isso virou um vídeo viral. Aí os caras falando. Pegava porque a cena era muito mal feita, que dava pra as pernas. A mulher está correndo sem cabeça, você dá pra reparar que é tipo um anãozinho dentro da roupa da mulher. Caramba! Vários recursos. É, que era tipo um filme de terror, né? Que era o seguinte, o cara parece que gosta de uma menina, tem um acidente, a menina morre. E ele construiu um robô lá na casa dele, que é uma coisa fácil de fazer. Né? Todo mundo faz. Ninguém estranha, sabe? Você vai no robô, aí tipo a mulher lá, a vizinha Megera lá, que sempre fazia filme de Megera lá, aquela que fez a Vila dos Gunhos e tal, né? Aí tipo ela dá um tiro de 12 no robô e mata, né? O robô, destrói o robô. Aí eu não lembro o que acontece com a... Tinha uma menina. A menina morre. O que o cara faz? Pega o chip do robô e põe no cérebro da menina morta. Sim, vai funcionar. Vai funcionar. USB, né? USB. Aí o que acontece? USB é tudo em Java, tem pra múltipla plataforma. Ela vai lá, ela vira o robô do cara, ela vai lá e mata a vizinha com uma bola de basquete. Aí que ela estoura a cabeça. Eu lembro vagamente de sua cena. Eu lembro assim de alguma cena dessa de um então, com uma bola de basquete. Eu assisti o filme inteiro. Então, porque aí aquele virou tipo um viral por uns tempos. Esse vídeo. Só que eu assisti o filme, é um filme ruim. Às vezes os caras dão umas brechas e não arruma, né? Esse do robô era o seguinte: o exército americano tinha um projeto de um tipo um drone, assim, que era um robô que andava com estrelas, tinha aquele Johnny Ben lá, Jorge Benjor lá, aquele robô. Johnny 5, Johnny sei lá. O Jorge Benjor virou o Johnny 5, beleza. É daquele filme que tinha que o robô em Nova York. Ele andava numa esteirinha, só que ele era baixinho, assim, igual o ET. Né? O ET tinha as pernas curtinhas e o braço comprido. Aí num braço ele tinha um disparador, e na outra acho que ele tinha uma garra que pegava as coisas. Aí o exército ele criou isso aí como guerra. Aí não dava, não conseguiam implementar isso na guerra, porque o programa que eles usavam era tão maligno que matava as pessoas. Aí eles pegaram e fizeram um Nozimod lá, não tinha. Não. Tipo, ele era Berserk. As três leis da robótica que ele não seguia. Três. Aí eles pegaram e colocaram. Eu matei quem criou isso, segundo o Bender. Aí eles pegaram e colocaram num robô de uso comercial que você comprava igual um videogame em casa. Aí você ficava atirando com uma arminha laser só de controle remoto, assim. Como se fosse um controle remoto, um laser que você não vê, né? De luz. Sim. Aí você atirava no robô, contava ponto, ele atirava bolinha em você. Aí, não é estranho isso daí. O então, robô faz um auto-upgrade, né? Ele faz um auto-upgrade, dispara o sistema energético lá, ele pega e começa a sugar a gasolina no chão, cuspir fogo na criança, ele destrói a casa inteira, mata a pessoa, pega a faca na cozinha. Daí, inclusive, que pra eles derrotam no jogo... Jogo dele, só que um jogo mortal. É, valia a morte. Tipo, aí ele começa a matar as pessoas, o robô. Nossa. E ele é um robô baixinho, assim, tipo... É mó fácil quebrar aquela porra, mas ninguém conseguia matar ele. Era só jogar alguma coisa pesada em cima dele já... Era só ter uma escada. Como você viu, são muitos ratos, nós não podemos detê-los. É. Era só atropelar com um caminhão de... Já era. É, eu esqueci o nome do filme. Um trator. Não sei se era Revolt, era um nome esquisito, assim. É. Você falou, eu lembrei. Não, mas agora. E esse? Você já tá. Acho que era Revolve, o game Revolve. Da morte. É, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, Lami. Então, vou dar uma gulgada depois nessa porra. Você já eu vou linkar aqui embaixo. Tipo, ele era um jogo, né, de videogame, se for ver. Você já tá ferrado porque você. Aconteceu uma de praxe, uma contaminação e a cidade inteira virou zumbi. Mortos-vivos. Clássico morto-vivo. Aí veio o exército e cercou tudo pra limitar, pra não espalhar, né? Aí aparece o figurão, rodão, cheio do dinheiro. A minha filha está lá dentro. Você vai ter que ir lá e resgatar ela pra ganhar carrico. Aí vai o mercenário fodão, com os amigos fodão, e morre todo mundo e só sobra o mercenário. Até protagonista, bem, né? Até aí tudo bem, né? Mata um zumbi, destrói zumbi, tipo. Que a menina tá contaminada no final? Não. Aí tipo, você fala, é o clássico, tipo, parece até esse, né? Aparece a mina lá no meio. Eu vi um filme tipo esse daí, só que era com alienígenas, aliens, sabe? Então, esse não tem nada. Assistiu igual, só que tipo com aliens. Aí aparece a mina, que o cara tem que achar, por sorte. A mina começa a correr dos zumbis porque acaba a munição da 12 dela e o cara aparece do nada com uma moto e fala: sobe aqui! Aí vai pra casa dele lá, que ele tava lá se escondendo, e diz pra mina que ele veio salvar ela. Só que o pai dela que criou o vírus. Aí você fala, puta, todo filme de zumbi acontece isso, né? Aí vai lá, a mina fala, não, mas a gente tem que levar outras pessoas. Aí vai lá na base dela, com um velho doido que não deixa ninguém sair pra rua, que tem medo que eles morram, mas é igual os vô, né? E tem uma gostosa loira que só fica. Nunca deixa ele sair na rua. Tem uma loirinha burra gostosa que só fica de vestidinho. Tem o mexicano índio fodão das espadas que mata todo mundo. Tem a moreninha que só anda de patins. E o Sub-Zero. Tá, entendeu? Aí vamos lá. De repente. Ou seja, é um filme pra fazer sucesso mesmo, né? É, não, piora, calma, que ainda piora. Aí você fala, que merda. Não, ele tem todos os elementos pra fazer um filme fazer então, sucesso. A criançada aí... se divertir, tem colecionar. Ah, e o principal é o Dolph Lander. E o cara é o diretor do filme também. Ele próprio? É, aparece nos créditos. Aí pegam e ele fala pro velho lá, que é o fodão do, né, do lugar lá, que tá cuidando das pessoas, que veio levar a menina. Aí o cara prende ele pra não deixar levar a menina e tá bom. Aí dá um jeito, ele se salva. Aí ele vai voltar pra cidade com o outro rapaz pra buscar a menina e a menina também, porque ela foi atrás do cara que ia salvar ele. Aí tá todo mundo fudido, né? Aí a cena primordial, esquecer o portão da base aberto. O que você acha que acontece? Nossa, Como acontece em todos os filmes. Ai, nós esquecemos o portão, vai encher de zumbi. Só que até aí você fala, é um filme clássico de zumbi, normal, né? Todo mundo faz a mesma merda. Eles viram uma rua parece um monte de robô. Metralhando zumbis, matando tudo, destruindo. Aí os caras ficam em pânico. Aí os robôs param, olham pra eles e voltam. Matando zumbis, correndo, destruindo tudo. Aí, fudeu, né? Os caras trituraram os zumbis só de levantar a mão e atirar. O robô me para e fala: vocês precisam de ajuda médica? Mas que bosta é essa? Aí o cara pega e me fala: não, a gente tá bem, o que vocês vieram fazer aqui? Ah, exterminar os zumbis. Ah, tá bom, né? Aí o cara fala assim: quem? É, e agora, com suas ordens? Estamos esperando sua ordem, senhor. Tipo, veio um exército. Tipo, veio um exército sem líder. Não, então, é. Se aliou. Aí o cara vira o mestre dos coisas. Ele volta lá pra base. Aí chega o cara todo fodão. É, que não sei o que. Ele pega e fala: a quem vocês servem? A você que não sei o que, senhor. Aí tipo, então qualquer um que chegasse primeiro nos robôs e falasse isso era o chefe do robô. Adevício! Adevício agora! Adevício! Então, aí tem isso, aí os robôs vão com ele pra ajudar ele a sair da cidade, que não sei o que, porque eles têm que sair, né? Porque jogaram uma bomba de calor na cidade, tá vindo a onda de calor. Espera que vai, nossa, vir os ninjas daqui a pouco. É, só faltava isso. Espera que as freiras voando na motocicleta, tá, e os ninjas. Afinal de contas, só sobra ele, a mina e o namorado da mina, porque eles se jogam dentro d'água, a nuvem de fogo passa e voa e tipo... Quem tava na água não esquentou. É, mesmo. Não esquentou nada, eles lá de baixo, lá do... isso porque eles entraram num lugar mó foda, aí tá bom. Aí você fala, nossa, que legal. Aí na última cena do filme, sabe o que aparece? Um dos robôs que tá vivo, todo queimado assim, todo melecado. Aí tipo, volta e do lado do cara, assim. Aí ele fala pra ele... você podia me arrumar um café. Aí tipo, vai embora assim. Tipo, aí você fala: puta que pariu, por que eu perdi meu tempo vendo essa merda? Era pra ter certeza que o filme era horrível, né? Bom, tem os filmes trash que são bons, né? Igual aquele dos palhaços, Jason, né? Os palhaços que transformavam toda a população em algodão doce. Uhum. Mano, mas... Era só assassinos do índio. Mas, não, mas o problema é que assim, ó, tá escrito no, na capa do filme: robô versus... Não, zumbi versus robôs, né? Uhum. Mas esses robôs só aparecem, tipo, nos 20 minutos final do filme. Ah, é que senão não ia chamar... É porque os robôs são muito foda, né? Filme trash bom, tipo, Centopeia Humana? Centopeia Humana. Credo, que nojo, terceiro. Então, pior que tem várias versões, né? Tem até o 3. Que o Jason, que não gosta de uma fodinha. Jason, o Jason é o seguinte, Jason vai X. Fazer sexo, ele vai aparecer lá e te... Ele vai não te curte matar. Uma fodinha. Jason X, você viu o último Jason X? Que é do Jason do futuro? Nossa, é pior. Tipo, ele ficou congelado 200 anos. Aí vai uns idiotas e ele pega. Ele tá numa nave especial? É, esse mesmo. Então, não, esse não. Eu não sei se é o último, mas eu lembro que foi recente. É, recente, Jason tipo X. 2005. É, então. Foi, né? O último. Então, o último, assim, né? Jason, esse é o último, não sei. Depois precisa consultar no database. Mas como isso aqui é internet, a gente fala sem saber, se foda-se. É, vai lá e fala. Vocês vão lá e aproveitando e falando que tá na internet e tudo mais. Sabia que a gente tem bastante ouvinte agora até em Presidente Prudente? Nossa. Mas como você viu isso? Hã? Eles vieram da caravana de Presidente Prudente? Vieram da caravana de Presidente Prudente. Foi o Clayton e uma prima minha que eu nem sabia que existia. Andresa. Ela escutou. Caramba. Escutou qual? O último? O último. O rolê. Esse dia foi louco. Que vai ter update. Vai ter mais rolê. Vou depois, se você... Eu vou fazer um videozinho, vou postar aqui o... Rolê extremista número 1 depois pra você. É. Com o material que eu consegui coletar da última sexta. Vai entrar na categoria dos rolerros mais pra frente. Mas voltando ao Jason do espaço. Os caras matam. Os caras matam o Jason e ele cai numa máquina de regeneração. Aí ele volta com máscara de metal, braço metálico, fodão. Falei, caramba, que negócio horrível. É, nada faz sentido nessa merda. Tipo, e o Jason não morre, né? Nunca morreu. Ah, e sabe como os caras enganam ele? Eles têm uma sala holográfica. Faz a mesma cena do clássica lá do laguinho que ele Instalei. Tem medo que se afoga. É. Puta. Como é que eles sabiam, né? É, porque todo mundo depois de é que ela, anos, era uma nave do primeiro. Eles congelaram o Jason porque elas foram boys do Jason. É, não sei. Não aí ele fala, vamos soltar porque ele é tá o foda. É. Aí ele começa a matar todo mundo. Não sei, não dá pra você entender a moral do filme. Que o filme é da profecia, todo mundo fala que tem medo. É. Que eu falo que aparece, atropela a mulher, o caminhão atropela a mulher, Ela sai voando por cima do caminhão e depois tá embaixo da roda. Nossa. É. A profecia diz assim. A profecia? Que aí só que o molequinho é atropelado no triciclo e você só vê os sapatinhos dele? Acho que é isso. Não mostra a cena. Só mostra os sapatinhos dele caindo assim. É, tipo, é uns filmes estranhos. Ah, mas a profecia dava medo, mesmo de sendo ruim. É, então, pra pegar as pessoas assim, mais, é mais impressionável, né, que fala. É que é a mesma coisa. Se você pegasse tipo, assim, Portergeist e tal. Sim, mas imagina se naquela época você jogasse um, como chama, atividade paranormal. Uhum. Muita gente ia morrer do coração do cinema. Atividade a mentalidade era diferente, né? Antigamente as pessoas eram mais assustadas. É. Não, não tinha... Não era assustado, não tinha tanto conhecimento desses negócios assim, né? É, não tinha tanto acesso à internet também, né? Eu lembro do Bruxa de Blair, foi um negócio que... É, então... A gente acessava a internet de escada no Bruxa de Blair, olha pra que beleza. Ver, é. Não, calma lá, na internet de escada, tá? É de escada, pelo telefone. Deve ter gente que usa essa porra ainda. Aí... 56 KB. Não, aí a gente entrava nos sites pra ver informações sobre o Bruxa de Blair. Olha só, encontraram! E não sei o que, e todo mundo levando a sério que era a maior verdade aquilo. Aham. Uhum. Porra! Tamo, você tá velho. Hoje você vê que era um bagulho ridículo que gerou um outro filme ridículo, né? É o Bruxa de Blair 2, né? É o único filme. Então, legal. Esse filme Bruxa de Blair 2 eu dormi. É tão horrível que. É, eles tentaram fazer um filme de verdade, porque aí desmascararam. As pessoas começaram a deixar de ser um pouco ingênua, né? Uhum. Acreditar em tudo. O legal do Bruxa de Blair, ele foi um marco porque ele foi o primeiro filme que mostra e não mostra nada. É. Foi. E depois saíram vários assim. Direção João Kleber? É. Saíram vários assim. Filme que o diretor era o João Kleber. Para! Você não sabe como que é essa bruxa. Como que é aquele negócio lá? É as coisas dos filmes, né? Você perde suas armas, você perde comida, você perde coisa, você não consegue mais andar, você quebra a perna, você quebra o braço, não sei lá. Mas a câmera continua funcionando. Uhum. Eu falo assim, não, o que é? Filme legal, que gerador que tem lá? O único filme legal desse estilo é o Hack. Uhum. Hack é da hora, Hack é louco. Hack é da hora pelo causa dos sustos, não? Quem viu primeiro? O anime, né? Você foi ver bem do Hack? Não sei, cara, não sei a antologia do Hack. Hack eu só vi um, tem três, né? Uhum. Quer dizer, a sequência começa a ficar pior. Só vi o primeiro, achei super genial, assim. De bem feito. É que tá aquela coisa, o que faz um filme ser bom ou ser ruim? O gosto do freguês? O gosto do freguês vai... Porque eu vou pegar, por exemplo, Avatar. Puta história de bosta, né? Mas o Avatar filme... é igual dos Cinco Lobos. Agora, qual o Avatar? Não, o filme, o 3D, James o primeiro James 3D. Que Avatar você tá falando? Porque tem dois Avatars. Que Avatar? Tem a Lenda de Aang e tem... Não, isso aí é anime. Ninguém assiste anime. Não, tem filme. Filme. Aqui ninguém filme. Assiste anime. Imagina, ninguém assiste anime. Filme. Já a gente tem 50 podcasts sobre assunto, mas ninguém assiste anime aqui. É então filme. Cala a sua boca. Cale a boque. Cale sua boque. Só que isso é um cale filme, não é um anime. Cale a sua boque. Né? Tem o filme e tem o anime, isso que é o pior, né? É, isso que é o pior. É, tem a Lenda de Aang, eu tô falando Avatar do James Cameron. É, tá. Ah, Avatar é a Dança com Lobos, não é? É, o Dança com Lobos feito por Smurfs. É, tipo os Homens Azuis. É, que diz a lenda quando que vem sai, né? Luas de Pandora. E também, né? É parecido com o Warcraft, né? É. Porque tem os races. Hã? Você escolhe um race diferente. No caso, os azul, né? É, os azul e os humanos. Tipo, o Avatar é legal porque ele... Aquela coisa que ele que inventou o porquê você assiste filme 3D no cinema. É. Porque antes você ia no cinema 3D, provar 3D, ninguém ligava muito. Não. Antes do Avatar. Não mesmo. E popularizou, todo o filme tem que ser... O PC Siqueira não ia ter o filme, ganhado fama se não fosse Eles esperaram 10 anos pra fazer o filme, né? Puta, é verdade, o PC Siqueira não ia ser ninguém sem o Avatar. Então. Né? Não é verdade, eles esperaram 10 anos pra fazer o Avatar, né? Porque não tinha tecnologia suficiente ainda. É, então, mas se for... Né? É, saiu o James Cameron, um dos maiores cascateiros do cinema, também, né? Não, ele arregaça nos efeitos. Ele arregaça nos... Não, assim... James Cameron, calma lá, aí os fanboys vão chorar, né? Não, James Cameron é um ótimo diretor, indiscutível, mas que ele gosta de falar, contar cascata, o cara gosta de uma cascata, né? Ah, mas eu não acho ele tão foda assim que nem todo mundo fala. Não, tipo, ele tem algumas coisas, mas ele tem o. Ele tem um dom dos efeitos. Não, não, como sabe, posso, o cara ele faz. Tem a participação dele no cinema é indiscutível, que nem Steven Spielberg, você pode não gostar. Mas o cara. Mas a participação do cara é inegável. Tá, é inegável no cinema. George Lucas. George Lucas. Pode não gostar nem o Star Wars. A participação do cara é inegável. Tarantino. Só pra não gostar, achar uma bosta. A participação do cara tá lá. Galvão Bueno. Você pode achar uma bosta. Mas ele seria melhor presidente do que a Dilma. É. Ah, isso daí qualquer Nossa. Um, né? Até eu. Seria melhor presidente que a Dilma e o Aécio juntos. Aí você falou Galvão Bueno até desconcentrou. Você forçou a barra de teste, norteou. Vou voltar a Jorge Lucas, Spielberg. Spielberg é do Simpsons, Spielberg. Tarantino. Não, eu tava tentando lembrar um. Só faz. Tá, o brasileiro também se for bem, né? Não, de garoto. Qual que é o. Do Robogó? Fez a noiva cadáver, estranho. Tim Burton. Cada um tem um seu estilo, né? É. Um que voltou agora era o diretor do primeiro Alien lá, o. Puta, esqueci o nome do cara. Sigourney Weaver. Não, diretor, esqueci. Ridley Scott. Não, é de Alien. Saúde. É o Spielberg. Caramba, ele já é velho, né? O Ridley Scott. Ele fez o Alien lá, né? O primeiro, depois ele fez o Lágrimas na Chuva lá. Lágrimas de chuva, molha o vidro da janela. Não, né? Não é. Caralho, porra. Não é Kid de Abelha, o. Kurosawa! Blade Runner. Ele fez Blade Runner, o cara. Aí ele voltou agora a fazer esses filmes sci-fi, Nevermore, Nosa Green, tudo. Masturbação, cinema coletiva. Parece Cine Dom Judas Gaspar. E pior que vira uma maldição também, né, esses caras, né? Uhum. Tipo, que se o cara faz um filme que é foda, ele. Se ele fizer um que não é, os caras já escolhem. Ah, ele faz. Ele esculhambado, igual o. Ele fez o. Ah. A sequência do Alien lá, o Prometheus. Ah. Que filme bosta. Você teve sorte, melhor você parar, hein? Mais ou menos o Clint Eastwood. Interestelar? Você teve sorte, é melhor você parar, hein? De quem que é o Interestelar? Interestelar do Nolan. Batman. Todos os Batmans bons. Quem fez? Como é o nome do diretor? Nolan. Então. Os irmãos Nolan, né? O filme é bom. O filme é foda. É foda, pena que muita gente não entendeu a moral. Você concorda comigo? Você fala assim, quando você começou a fazer um filme, você teve sorte, é melhor você parar. Que nem o Clint Eastwood, né? Uhum. Que o Clint Eastwood ganhou lá o Oscar, né? Menino de Ouro. Aí aquele negócio, depois fez lá as Cartas de Yojima. Aí falou assim, nossa, esse cara aí adora fazer um drama japonês. Uhum. Porque os filmes dele é exatamente drama japonês. Drama japonês. Não, é verdade. Bem lembrado, você tocou. Nunca parou pra pensar nisso aí? Nossa! Ele faz aquele drama japonês, sabe aquele drama forçado? Que tipo, a pessoa perde a perna do amor da vida dela e toma um tiro. Lembra aquele viral lá que o cara arranca o olho? Aquele clipe de música coreana que o cara arranca o olho pra dar pra mulher? É, então. Isso daí seria do Clint Eastwood. É mais ou menos a moral dele. Caraca, é verdade. O Clint Eastwood ele é um diretor de cinema japonês comum. É? Inclusive, ó, Cartas de Yojima, é coisa do Japão. Tipo, aí ele fez o Fomos Heróis lá com os caras. Sabe aquele drama tão dramático que você fica dramatizado? O Fomos Heróis é engraçado, tipo, vocês assistiram Fomos Heróis? Ele mostra lá a invasão do Brasil. Eu tô viajando na. Nossa, no auge da cachaça. Culpa do Galvão. Tá jogando Civilization? Culpa do Galvão, hein? É, culpa do Galvão. Eu falou Galvão, desconcentrou tudo. Deu derrame. Me deu derrame no meio da gravação. Ficou igual o pai das 12 sessões de Maria lá. É. Nossa. Que igual o pai da. Que eu não sabia nem pra onde tá indo. Então, eles invadiram o Japão lá, Estados Unidos. Aí eles vão levantar a bandeira. Aí, na verdade, acho que a bandeira tava caindo e os caras levantam. Ah, não, tá caindo, aí todo mundo, a galera ajuda a levantar a bandeira. Aí vem lá um fotógrafo, bate uma foto, aí manda pros Estados Unidos. Olha, nosso exército fodão. Aí todo mundo começa a enfiar dinheiro na guerra pros Estados Unidos continuar na guerra. Mas eles estavam ajudando. Aí eles pegam todos aqueles soldados que estavam lá segurando a bandeira que tava caindo e trazem de volta pros Estados Unidos como os heróis supremos. Que, nossa, esses caras são foda. Aí os caras ficam com depressão, se matam e... Isso aí, Clint Eastwood. Nossa, vivo. Não, porque se você for ver. Aí um mata alguém, outro vai preso. E os. Outro, não! Que não só era coisa nenhuma! E os Charles Bronson da vida? Ah, não, o cara é foda. O Charles Bronson era bom. Não tinha um filme dele que era ruim, não. O povo era louco. Tempo de matar. É. Era os filmes do Alborguete, eu prefiro do Alborguete. Alborguete filme, movies. Alborguete tinha orgasmo. Sessão Alborguete de cinema. É isso aí mesmo, tem que matar mesmo. Acho que deve ser fã dele, Alborguete. Sessão Alborguete. Não era, eu lembro que tinha uns programas que ele falava. Sessão Alborguete de cinema. Era tempo de matar, pessoal. Ele falava no programa. Esses dias eu assisti um filme muito bom, é tempo de matar. Que acho que é aquele que o bandido vem, pega a carteira dele debaixo do braço, ele saca o 38 cano longo. Mas é desejo de matar. É a câmera de. Aí o cara sai dando risada e toma um tiro. Mas é. Tem o cara corria pra caramba. O cara corria pra caramba. Desejo de matar. Aí ele anda com a câmera assim, aí o cara corre, ele puxa um traboco que o cano. O 38 cano longo. Mano, o pele guiado a bala ainda. Pega o cara lá na esquina. Tá no peito do cara. Aí fica ele, que ele ensina os velhinhos a fazer armadilha. Aí o cara vai entrar, bate a madeira, fica os dois dentes do bandido assim, preso. Qual que é? Faz os pregos lá, uma cama de prego. É, o cara vai. O cara pula em cima da cama de prego. Nossa. Tipo, aquilo lá, tipo, me deu tantas ideias quando criança. Aí no final aparece um punk todo pá, né? Roupa de couro, cabelo. Não, mas todos esses filmes de justiceiro é uma, um. É, agora, agora a gente vai jogar merda no ventilador. Todos esses filmes de justiceiro é uma merda, né? Tipo, tá o Chuck Norris, a gravação vai ser interrompida nesse exato momento. Porque ele veio bater em nós. Quase. Por quê? Porque ele falou mal do Chuck Norris. Ah, tá. Não, ele virou evangélico, então parou. É, ele pega as moedas, coloca na meia, né? Enrola a meia na bola meia. De bilhar também. Bola de bilhar, taca a bola de bilhar no cara. Chuck Norris. Põe na meia. A única coisa da hora do. Ele mata o cara, ele troca com moedas. Troca com moeda, né? Ele coloca a moeda na meia e arrebenta o cara na moedada. É. Maria. Tá com uma bola de bilhar. O Chuck Norris ganhava pela versatilidade, né? É. Não, ele só usava um golpe. É tipo que nem Ryu e Ken, sabe? É, só tinha um Horyuga. Você não precisa dar muito golpe só pra ganhar. Roundhouse kick lá. É, então. É, ele só ficou zoado quando ele começou a fazer aquela série. Acho que ele era um Ranger, né? Texas Ranger. Texas Ranger. Nunca ficou zoado. Nunca ficou zoado. Sempre foi a mesma coisa. Ele tá falando do Chuck Norris, né? Eu lembro que eu li um negócio sobre ele. Falou que é o seguinte. Falou que dois caras tentaram assaltar o Chuck Norris na vida real. No metrô. Aí falou... Não, não foi no metrô. Falou que depois foram assaltar o Chuck Norris. Depois, quando a polícia chegou lá, foi socorrer o Chuck Norris. Falou que tava os dois bandidos sentados na guia e o Chuck Norris atrás dele em pé com a mão na cintura. Aí falou assim, ah, tipo, mas vocês sabiam que ele era? É, mas eu pensei que era só coisa de TV. É, tipo, o cara arrebentou os caras. Não, o Chuck Norris, ele é... Ele tem Dan, né? Ele tem Dan. Ele não é, ele é mestre, ele não é... Então... Ele não é aventureiro. Ele não é o... Tipo, ele não é Bruce Willis. Ele não vai no Gugu e abre as pernas lá, né? É. Com ele não é o Bruce Willis que... É. Quando era? Quando teve um atentado, o Bruce Willis foi o primeiro a correr? É. Ele mudou de avião e saiu fora. Uhum. Tipo, ele não é o Bruce Willis, entendeu? É Chuck Norris. O outro fodão... Então, o clone acabou de cometer um sacrilégio. E outro fodão do filme bosta é o Steven Seagal. No Japão, o cara é Deus, né? É, então. É, mas o filme dele é muito horrível. Porque ele é o mestre do Aikido lá. Uhum. Que é a arte japonesa mesmo lá, que é mais fodona. É, o cara tem dano. Tem o Kendo das espadinhas, né? Tipo, você vê todo japonês fazendo essa porra. Sim. E o Aikido. O cara até... Você vê nos filmes, né? Agora, na vida real, né? Você vê os japoneses veinho, todo mundo fazendo, tipo... todo mundo fazendo, desde criança, o Kendo e o Aikido. Aí o cara é o mestre supremo do Aikido, né? O Steven... Ele só tem dois golpes, né? Uhum. Ele só tem dois golpes, né? Ele dobra o braço do cara e empurra. Dobra o braço do cara e empurra. É tudo a mesma coisa. E o filme deles é horrível. Não, também é bom, cara. Não, e ele foi... Não sei o que foi acontecendo, não sei se ele foi apanhando muito da vida. Ele tá ficando cada vez mais inchado. Mais inchado. Acho que foi apanhando muito da vida. Ele foi inchado. Ele tá mó gordinho. Gordinho. Tanto que nem chamaram... Uma mancada, nem chamaram ele pra fazer Mercenários, né? Não, não cabia no filme. Caralho. Ele não cabia no Mercenários. Já tem muitos. Tem muitos? No Mercenários 3 tem o quê? Uns 15, cara? Não, ele é aqueles gordos que só fica gordo em cima. Então ele usa um sobretudo e fica aquela cara gigante, assim. É tipo, ele parece uma tartaruga. Ele, ele não tem mais pescoço. É uma tartaruga ninja sem usar o fantasia. Tipo, o pescoço dele não existe. Splinter, né? Ele podia ser o Mestre Splinter. Não, tipo, é a tartaruga mutante inimiga. Nossa. Com quatro braços. É. E ele sempre pega os caras e arregaça. Puta, qual que era os filmes dele que passava? Aquela sessão que você citou, a sessão kickboxer, era campeã desse filme bonito. Ele era meio magrinho. O caçador de kickboxers. Qual que era? E os filmes que era meio genérico de outros? A vingança do kickboxer. O Kerouac, o Vingador de Aço. Que é um treinador de futuro Karateka. Era o Ninja Americano, o Ninja Americano 2, 3, 10, 15. Ninja Americano, American Yakuza, alguma coisa do Japão, mas americano. Kickbox a vingança, kickbox a revanche. American Ninja, American Sumo, Sumo, American Yakuza. E vários atores que. Vários atores que foram. Saíram de nada e foram a lugar nenhum. É, fizeram só o filme e foram embora. Não, Van Damme ainda teve uma relevância, né? Van Damme dançou. Soldado Universal é legal. Van Damme foi o. Como fala? Do Mercenários 2, ele foi o. Como chama? O. Vilão. O vilão. Van Damme dançou com a Gretchen. É? É. No Gugu. Abriu as pernas pro Gugu. Ficou com... Ah, falando de filme horrível, que tem aquele filme do Schwarzenegger que parece pornô chanchada e o pornô do Stallone. Putz, mas você viu essas coisas? Ah não, do Schwarzenegger você encontra, né? Bunda! Diga, bunda! Não é vídeo dele do Brasil. Ah. É filme dele. Filme dele? Qual? Filme. Tipo... Eu esqueci o nome. Até que parece filme do Didi, aquilo lá. Um tiro no Jardim da Infância? Em vez de ser filme do Didi que tem quatro atrapalhões, só o Schwarzenegger já faz o papel dos quatro. Caramba! Acho que era do Irmão Gêmeos. Não. Primeiro filme, esses aí já eram famosos já. Não tinha fama nenhuma. Da época de True Lies. Antes do Conan ainda. Pô, você não conhece essas coisas? Não. Igual o filme pornô do... Nós não tava vivo, né? Do Sylvester Stallone. O Italian... O Italian Stallion. Você lembra do filme do He-Man? Aham. Filme do He-Man. Puta, filme do He-Man. Também. Que lindo. O filme do He-Man foi... E a Globo insistia em passar aquela merda, né? A coisa mais legal no filme era o esqueleto. O resto era tudo zoado. Mas era tudo uma adaptação bosta. O esqueleto era o único personagem legal no filme. Falou que da hora. Há quem defende o filme do Mario também, né? Só lembro do. Tipo, era um negócio que passava junto com a TV Colosso, que era um seriadinho. Que aí tinha o desenho do Mario. Mas tinha o filme também que o Copa era um jacaré. Um homem jacaré. Reptiliano. Double Dragon. Filme do Double Dragon. Deus, filme do Double Dragon. Nossa, o abobô. Achei. Filme. Hércules em Nova York. É bom, ó. Gostou? Começa com a trilha sonora ótima. Mas não foi. Será que foi feito pra ser zoado mesmo? É zoado, mas também é ruim. Acho que é esse. É isso por causa da musiquinha. Cara, nem senti dor, mano. Então. Tipo, o cara podia ser o Hulk. Nossa, então. Quem que é esse cara? Quem lembra dos filmes do Bud Spencer? Era muito louco, esses eu gostava. Não, esses eram bons. Bud Spencer, Terence Hill. A cena memorável que eu vi, ó. Sabe aqueles filmes que eles tentam fazer sério, mas não dá certo? Não dá certo. Tá até o estilo Maradona ali no meio, não é ele? Olha, ó. Estilo Maradona, não é? É o Serdão. É o Serdão. Caraca, é ele mesmo. Entendeu? Tipo, filme não leva nada a lugar nenhum. Videogame acho que foi o segmento que mais sofreu, né, com o filme. Você assistiu Double Dragon? O bobo gigante? A gente não falou de nada ainda até agora. De Bollywood. Bollywood? Mas Bollywood não é mancada zoar os caras. Não é ruim. Tem muito filme que é bom. Se for do Pavu Dev, é bom. Quando, tem todo aquele... filme do Pavu Dev é bom. Que aquele que ele se pula do carro. Até o Thriller? Não, é do Golimar? Do Golimar. Não, esse é o Golimar, não é o Pavu Dev. O Pavu Dev é o cara, é o Michael Jackson indiano, né? É? Que era o rival do Sai Desse Lago. Lembra que tinha vários clipes? Sim. Vai chover, vai chover. Não, daí já entra em outra coisa. É. Isso daí é outro podcast. As coisas que são estranhas, mas são legais. Coisas bizarras que você... Da Yaku Yaku, que é? As coisas estranhas que são legais? É, a gente Pabu vai. Deva, do... Como fala? Do... Mandy lá? Daler Mandy. É. Então, é coisa que... É coisa pra outro assunto, pra outro dia. É, sim. Daler Mandy. Coisas... É, o... Seria o... Extremistas com moderação... World Music. Não, World Music. É aquela coisa que eu falo assim, ó. Sobe um pouco isso aí. Filme. Alguma pedra? Filme ruim? Se for, a gente vai ficar até amanhã. Mas... Filme ruim é. Imagina. Aí você tem que fazer classificação de filme ruim, né? Porque, tipo, se for analisar, ó, que nem eu falei, eu tô assistindo filme. De 10 que eu assistia, 9 era ruim. Entendeu? E, tipo. Porque, que nem aquele negócio que eu falei da listinha que a mulher falou do filme de câncer. Que fala, filme de câncer tem tudo pra dar certo, né? Uhum. Porque drama. Mundo, ninguém vai falar que é todo mundo sofreu alguma vez indiretamente. É. Então. Aí aquele negócio que eu falei, a menina, o que ela faz? Ela se dá bem com o marido e tal, ela faz a listinha porque ela descobre que vai morrer. Fora aquelas, como fala, as cenas que não faz sentido estar no filme. Se falar que o cara morre no final, é spoiler nos filmes de câncer? É, então. Tipo, Culpa das Estrelas? Então. Tipo Breaking Bad? Nossa, quanto spoiler. Não é que eu... É, o filme, o cara tá com câncer. Ele morre no final? Não sei. Tipo, Titanic. Às vezes você não pode falar que vai afundar o navio? Se fazer um filme da Bíblia, é o que vai ter mais spoiler. Depende. É, então... Paixão de Cristo. Tinha spoiler no Paixão de Cristo? Vários. Jesus, cara, eu assisti um pedaço do Paixão de Cristo com a música do Jackass. Né? Procura pra você ver, você vai rachar. Nossa, vocês são... Vocês são doentes, cara. Então, se for ver, filme ruim é o que vai gerar mais comentário. Aí, pega uma categoria assim, ó. E aí, fala assim, ó, filme do Conan, né? Uhum. O primeiro eu acho ótimo. O segundo, dá vergonha. E o do novo? Hã? Você já viu o novo? Então, o novo que tinha que se fazer melhor, dá mais vergonha ainda. É igual o Escorpião Rei. Escorpião Rei eu não lembro, tipo, eu assisti uma vez. É um Ctrl-C, Ctrl-V da Múmia 2 ou 1. Não, começa legalzinho, aí o último você fala, Deus não, do é céu. Que, aquele Escorpião Rei, no caso, eu assistia por causa da menininha. Escorpião Rei. Porque a menininha é bonitinha. O único que é legal, que você vê que é pastelão mesmo, que é comédia, é aquele que tem o cara que fez o negão lá, que fez o A Espera no Milagre. Que é engraçado, entendeu? O John Coffey, ele morreu. É, o cara brigando com spoiler, ele. Spoiler, ele morre. Tipo, no os final. Dois caras morreram gigantão, tá ligado? É, e ele morreu de verdade também, faz pouco tempo. Ah, é? Não sabia. Morreu faz um tempo. Tipo, não, o que eu tava falando assim, anos. É pegar aquilo lá no gol, aquela coisa de. A sequência foi horrível. Você lembra do Homem-Aranha 3? Nossa. Me desculpe. Aí tentaram fazer de é novo. Que você não viu os créditos até o final. Tem um pedido de desculpa depois que sobe os créditos. Não, você lembra que o Homem-Aranha fala? Depois da briga do Venom com o Homem-Aranha? Me desculpe. Você não lembra dessa parte? Acho que foi direcionado ao público, né? Eu falei, eu falo assim, ele tá pedindo desculpa ao Homem-Aranha ou pelo filme? Desculpa ao Stan Lee. Pelo vacilo. Não, então. E é uma marca. É uma marca terrível que eu não. Os Homens-Aranhas Novos eu não vi por causa desse filme. Então, falam que é legalzinho os outros, mas vão fazer de novo, vão zerar não já. Não sei, o Homem-Aranha, sei lá, não sei se eu cresci, o Homem-Aranha ficou um herói muito tipo, breve. Tipo, eles fazem que nem os Batman antigos, faz a trilogia, aí faz de novo trilogia, depois faz trilogia. Acho que eu cresci, aí o Homem-Aranha perdeu um pouco o tesão do ser. Como eu falo, aquela coisa que o pessoal eles. Quer meio que aproveitar a fama do nome. Sim. E dar uma forçada violenta. Puxa. E aí a continuação fica tão horrível que obscurece até a fama do primeiro. É que nem Matrix, é né? Que nem você vê. Que nem então. Vocês viram? Vamos colocar. O primeiro foi sensacional. E vocês esqueceram de falar também do Street Fighter Movie lá. Nossa. Esse é bom. Pelo amor de Deus. Mr. Bison de 1,5 metro. Raul Júlia até morreu. Raul Júlia morreu de desgosto. Ele obscureceu a trilha da carreira dele. Bem por aí. Não, porque tipo, vai falar Raul Júnior, você só lembra do Street Fighter. Coitado. Bom, vamos parar por aqui que quem tá passando mal sou eu. Pra você que está ouvindo essa bagaça, utilize o campo aí embaixo para comentar. Siga-nos no Twitter, curta nossa página no Facebook e não esqueça de assinar o nosso feed para ter mais programas. Que como é que é? Ah, aí? Eu caí mesmo dessa vez. Eu fui dar os rolezinhos lá em Minas Gerais. Fui pegar um rolê de uma montanha. E eu achei um piloto de Jeep, cara. Que ele dirigia em linha reta. Ele era o... ele usava no clip. É. Do no clip. No clip. Você atravessa as paredes. É. Independente de onde tinha buraco. Era uma puta pista de lama. Interclip. É. E ele dirigia em linha reta. E a porta do Jeep não fechava. Nossa. Aí ficava batendo aquele negócio. Eu fui tentar fechar, cara. Fui metade pra fora e metade pra dentro, balançando junto com o Jeep. Foi pior de boiadeiro, tá ligado? Foi. Cara, tô com o ombro roxo até agora. Ah, pelo menos você tá vivo. Importante é tá vivo.